outros dispositivos, acarreta problemas como sedentarismo e agressividade. Educação. Jorge Boeira, do PP de Santa Catarina, é autor de proposta que visa expandir financiamento estudantil público, ProUni, para estudantes que, mesmo tendo cursado ensino médio em escola privada sem bolsa integral e encontram-se em situação socioeconômica fragilizada há 10 anos ou mais. Jorge Boeira afirma que muitos jovens, inicialmente com boas condições financeiras, acabam por perder a capacidade econômica ao longo dos anos e têm reduzidas suas chances de acesso à educação superior. Votação. As eleições estão definidas e o plenário da Câmara retoma as votações a partir desta terça-feira. Na pauta da semana estão a medida provisória que estabelece uma nova política industrial para o setor automotivo e a que concede auxílio financeiro às Santas Casas e hospitais filantrópicos com recursos do FGTS. Saiba mais sobre as perspectivas de votação na reportagem de Cláudio Ferreira. Passado o segundo turno das eleições, a expectativa é que os deputados retomem as atividades do plenário. Há medidas provisórias na fila de votação, algumas com prazo apertado. É o caso da MP 843, que estabelece uma nova política industrial para o setor automotivo. Ela foi aprovada pela comissão especial no último dia 24 e perde a validade em 16 de novembro. O texto principal cria o programa Rota 2030, com requisitos obrigatórios para a comercialização e a importação de carros novos, além de um regime tributário diferenciado para a cadeia produtiva de autopeças. Pelo programa, investimentos em pesquisa no setor automotivo teriam como contrapartida descontos no pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, espera que os parlamentares estejam mobilizados para acelerar os trabalhos. E lembra que há acordo para exame desta matéria em plenário. Na pauta de quarta-feira, agora última, o governo e a oposição se acertaram e o deputado Alfredo Kiffer fez alguns ajustes para que se possa votar. Então, eu acredito que ela está pronta para votação. O texto principal recebeu emendas, como a que prorroga até 2025 o regime automotivo de desenvolvimento regional. Esse regime concede benefícios fiscais para fabricantes de automóveis das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e termina em dezembro deste ano. Outra medida provisória que está no caminho dos deputados é a MP 848, que concede auxílio financeiro às Santas Casas e hospitais filantrópicos com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O texto principal foi aprovado em plenário no dia 16. Faltam os destaques, entre eles, o que estende o auxílio para instituições que tratam de pessoas com deficiência. A medida provisória já está impedindo que outros projetos sejam votados em plenário e tem validade até 14 de dezembro. As sessões de votação em plenário nesta semana estão previstas de terça a quinta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Paulo Otaran e Val Monteiro. Boa noite para você. Grato pela sua audiência. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. De Contas da União e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil promovem o seminário Desburocratizar para Crescer. A proposta do evento é debater o agronegócio nacional e os seus aspectos burocráticos, como os desafios para a promoção da competitividade. A programação prevê palestras e mesa redonda, abordando ações do TCU e o tema central das discussões, a desburocratização. O presidente do TCU, Raimundo do Carreiro, e o ministro Vital do Rego também participam da solenidade. O seminário acontece na sede da CNA, em Brasília, amanhã, 30 de outubro, a partir das 10 horas. Outras informações: www.cnabrasil.org.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu Voz do Brasil. Boa noite. 91,1 ZYX982. Canal 216. 91,1. Rádio Guairacá 91 FM. Terra Rica, Paraná. 90. 91 FM, a rádio que toca o Brasil. Antes do rodeio brasileiro, alô Terra Rica, vem aí a Expo Terra 2018, de 6 a 9 do mês de dezembro, com a presença dos melhores competidores e tropeiros da atualidade. Shows todas as noites, dia 6, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, rodeio Qualify e show com a banda Metrópole. Dia 7, rodeio profissional, prova dos três tambores e um grande show de Humberto e Ronaldo. Não fala.